verdades, mostrando minha capacidade de rimar no grime, fazendo meu rap e receba esse tapa com plate. Que a mana aqui não é só bela, Salvador, conceito favela. É baixa do tubo, tomando de assalto, subindo pro topo do mundo. O que é que vocês estão fazendo? Lambe saco de vagabundo que bate nas minas em casa e no palco, pagando de rap profundo. Se inspira aqui no meu naipe, nas letras cheias de conteúdo. E se passa pano pros machos, nós chama as fêmeas pra destruir tudo. O bonde das pretas insana, cortando cabeça na luta. Quero Zeferina, Maria, Filipa, Dandara e Alcatune. Não pegou nem a referência, meu povo aqui tem estrada. É Laroie no começo e no início pra abrir a minha caminhada. Agora peço para os meus guias, falando de ancestralidade. Quem tem fé tem tudo, é Deus no comando e sendo a minha base. Passado, presente e futuro, não tem prazo de validade. Se hoje eu morro pro mundo na Xé do Ouro, amanhã eu renasço. Não provo nada pra ninguém, meus passos falam por si só. Tropeços existem, mas eu me corrijo, volto e faço melhor. Esse é pra quem não acreditou, que só colou por interesse. Vai olhar na plateia, meu brilho no palco, na TV, no rádio, nas redes. Ouvindo essa profecia, flopas e melodia. Se ainda duvida, aguarde sentada e veja daqui a alguns dias. Vencendo na força do ódio, sem paz e amor por aqui. No país que mais mata preto, afasta toda essa merda de mim. Saúde de faculdade, quero para os meus e pras minhas. De volta ao Palmares, fazendo a festa, picadilha, reis e rainhas. Herança do trono de glória.